distraio. Seu nome vigia um instante. Já vi que não posso ficar tão solta. Me vem logo aquele cheiro que passa de você pra mim. Eu vejo as suas cores no seu olho tão de perto. Me balanço devagar, como quando você me embala. O ritmo rola fácil, parece que foi ensaiado. E eu acho que eu gosto mesmo de você, bem do jeito que você. Coisas tão malucas e que quase me mata de rir quando tenta me convencer que eu só fiquei aqui porque nós dois somos iguais. Até parece que você já tinha o meu manual de instruções, que você decifra os meus sonhos. Porque você sabe o que eu gosto, e porque quando você me abraça, o mundo gira devagar. E o tempo é só.